Tyson, o Ferinha. Alô, Júlio CD, dono Ferinha, meu filho. Alô, respira fundo que a notícia não é boa. Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa. Sei que vai me julgar, não é papel de homem acabar com a vida de alguém assim por telefone. Uou, uou, desculpa se eu tô sendo idiota. Pior seria bater na sua porta, correr o risco de não te dizer que o melhor pra mim hoje não é você. E eu sou só mais um em um milhão, sendo covarde numa ligação. Mas te garanto, não foi eu seu. A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu. Portal do Arrocha. Você que vai me julgar, é papel de homem acabar com a vida de alguém assim por telefone. Uou, uou, desculpa se eu tô sendo idiota. Pior seria bater na sua porta, correr o risco de não te dizer que o melhor pra mim hoje não é você.